Tudo certinho? Posso ir? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria hoje aqui continuar um pouco com uma prévia do curso de Sociologia da Filosofia que eu pretendo dar. O que me inspirou a dar esse curso foi o livro do Randall Collins, que se chama Sociology of Philosophies, no plural. Então, como o próprio título indica, e como eu faço questão de diferenciar pelo meu título Sociologia da Filosofia, eu achei o trabalho dele muito bom, só que ele enfoca a sua atenção mais na convivência entre os grupos de filósofos e na posição dos filósofos dos filósofos como grupo na sociedade em geral. E é claro que isso é um trabalho muito importante, mas eu achei que precisava fazer uma outra coisa para completar isto, que é a sociologia da filosofia enquanto tal, ou digamos de cada filosofia em particular. Quer dizer, não a filosofia como um produto que está pronto e que entra, por assim dizer, no debate e no mercado e que interage com outras filosofias e exerce a sua influência histórica, mas qual é a raiz sociológica de cada filosofia em particular, ou seja, em que medida o conteúdo e a orientação de uma filosofia em particular é influenciado pela posição social daquele filósofo desde o seu nascimento, ou seja, muito antes dele ter uma filosofia pronta. Isso quer dizer, a filosofia não surge do nada, ela sempre tem, vamos dizer, uma origem numa situação local e pessoal muito determinada. E é justamente esta a parte que o Randall Collins não examinou, ou pelo menos não examinou suficientemente no seu livro, que tinha um objetivo completamente diferente. Então, ali eu vou tomar alguns exemplos de filósofos em particular e analisar a sua posição na sociedade, quer dizer, desde a família, da classe social em que ele nasceu, e ver quanto desses elementos sociologicamente descritíveis funcionaram para ele, seja como motivos, seja como inspirações, seja como obstáculos, seja como problemas, como parte da sua temática e do seu objeto de meditação e assim por diante. Tá certo? É claro que eu não estou pretendendo responder à pergunta de qual é, vamos dizer, a determinação social do conteúdo das filosofias. Eu acho essa questão absolutamente inútil, não é disso o que se trata. O que eu quero é compreender a situação social de cada filósofo em particular e a relação que ela tem com a filosofia, não a sua força determinante. Não é isso? Mas daí nós poderíamos perguntar, isso aí, tão logo essa questão surgiu na minha cabeça, já há bastante tempo atrás, aparece em decorrência dela a questão metodológica, quer dizer, o que que teríamos que observar para descrever a situação de um indivíduo na sociedade, desde pequeno, desde a sua infância, tá certo? De tal modo que a sua filosofia vá surgindo da sua vida, da sua busca de si mesmo, da sua autorrealização aos poucos. Quais são os aspectos, quais são, vamos dizer, os ângulos pelos quais nós teríamos que encarar esta vida, e, vamos dizer, a vida dessa consciência, por assim dizer, de modo a poder descrever a situação social e a elaboração que ele, que o indivíduo considerado fez a partir dela. Então, eu não acredito que possa haver outro método melhor. Se não você começar a examinar, e isso é uma coisa que todo estudo biográfico deveria levar em conta, e são elementos sem os quais toda a sociologia se tornaria completamente oca. Então, esses ângulos pelos quais nós vamos examinar, eles devem corresponder estruturalmente à situação objetiva na qual o indivíduo se encontra. Dito de outro modo, nós poderíamos perguntar quais são os determinantes estruturais de toda a vida humana no planeta Terra, ou seja, quais são as condições dentro das quais o indivíduo vive desde o instante em que nasce, aliás, até durante a gestação já estava dentro delas. Tá certo? Ou seja, qual é o quadro de referência mais geral, universal e onipresente, isso é presente para todos os seres humanos, invariavelmente, e cuja listagem e cuja descrição permitirá, então, vamos dizer, uma análise melhor e mais exata do que seria cada situação social em especial. Ou seja, as distintas situações sociais que nós podemos abordar, elas variam em função, vamos dizer, de um quadro de referência que permanece estável e o mesmo. Ou seja, a diferença surge de um fundo de identidade. Aquilo que não tem identidade alguma, que não tem semelhança alguma, não pode também diferir por ser totalmente heterogêneo. Tá certo? Por exemplo, nós não podemos perguntar como difere uma equação de segundo grau e uma banana. Tá certo? Não é possível nenhuma comparação, portanto, nenhuma diferenciação tem sentido. Tá certo? Quer dizer, a diferenciação é possível sobre um fundo de identidade, assim como a percepção de toda mudança depende de um fundo de permanência, porque se tudo mudasse ao mesmo tempo, a mudança se tornaria absolutamente imperceptível e, aliás, inviável. Tá certo? Por exemplo, quando nós dizemos que um sujeito ficou doente, por exemplo, bom, é necessário que ele conserve a sua identidade durante a doença, senão nós não saberíamos que quem está doente é ele e não o vizinho. Então, vamos dizer, como descrever, vamos dizer, a situação do homem no planeta Terra da maneira mais abrangente possível, tá certo? De tal modo que depois as distintas situações sociais e históricas possam se diferenciar dentro desse quadro. E usando os mesmos critérios que nós usamos para descrever esse quadro, então usaríamos para diferenciar as distintas situações sociais e históricas. Então, eu fiz aqui uma lista do que me parece ser esses elementos determinantes do ser humano na vida terrestre, sem que essa lista pretenda, por enquanto, ter, vamos dizer, uma ordem hierárquica. Quer dizer, eu não sei exatamente quais são dessas várias condições, quais são as principais, quais são as derivadas. E, portanto, também não sei se alguns dos elementos que eu listei poderiam ser reduzidos a outros de alguma maneira, né? Mas se existe um que predomina sobre todos, é a famosa presença total do Lila Velha. Quer dizer que se o indivíduo, vamos dizer, não está presente a um mundo que está presente a ele, então a história dele nem começou, ele não existe neste planeta, tá certo? Ou ele só existe como um corpo, tá certo? Sem nenhum elemento de consciência, então não é possível contar a consciência dele. Eu não posso contar, por exemplo, a experiência que uma pedra teve na Terra, embora ele esteja fisicamente presente. Tá certo? Então é claro que a presença total de que fala o Louis Lavelle, que é, quer dizer, a presença do eu ante um mundo que também que está simultaneamente presente a ele, ele diz que é a primeira e a mais universal das experiências. Eu não vejo como divergir isso aí. É claro que esta presença é anterior à própria distinção de sujeito e objeto, porque num primeiro momento ela não implica nenhuma diferenciação entre aquilo que está em mim e aquilo que está no mundo. Essas coisas aparecem todas misturadas e a distinção só vem aos poucos. Não é isso? Também essa distinção, até do ponto de vista físico, ela é meio problemática, porque, por exemplo, quando você come, então um elemento do mundo exterior se incorpora ao seu organismo, uma parte, vamos dizer, contribui para estruturar o seu organismo por dentro, outra parte é expelida. Então, neste ponto, que é um dos dados mais elementares, você já vê que a distinção entre o interno e o externo não é muito clara, que ela é antes uma distinção funcional do que uma coisa estritamente, vamos dizer, ontológica, que aqui existe um negócio de Descartes, existe aqui um ser que é constituído totalmente de subjetividade, ou seja, da capacidade de falar para si mesmo, e lá outro ser que existe sob a forma de uma presença física marcada pela extensão, pelo número. Hein? Quer dizer, essa distinção ontológica não existe absolutamente, tá certo? Mesmo porque, vamos dizer, a minha própria consciência também é marcada, vamos dizer, pelo número, pelo menos. Se não der um pela extensão, não pode dizer que a consciência tem uma extensão, mas ela tem um número, ela tem uma quantidade. Por quê? Porque a consciência não é contínua, ela é descontínua. Você não está consciente o tempo todo e não está consciente na mesma medida. Tá certo? Por exemplo, agora aqui eu estou falando para vocês, eu estou consciente de que vocês estão aí, do que eu estou falando, e tem uma sala em volta. Só que eu não estou prestando atenção na sala, eu sei que ela está aí. Então existe uma diferença de intensidade entre essas duas faixas de consciência, uma que está no foco e outra que está em volta. Então, nisto aí já entra o elemento quantitativo na própria estrutura da consciência. Não é isso? Então, e se esse elemento de quantidade é o que caracteriza o mundo exterior, então nesse sentido eu teria que dizer que a minha consciência tem algo de exterior. Então essa distinção, ela não é uma diferença de substâncias. Existe aqui uma substância pensante e lá uma substância extensa, como dizia Descartes. Essa distinção, tomada assim, ela é absolutamente impossível, tá certo? Mas alguma distinção existe. E essa distinção, ela vai se elaborando sobre o fundo da presença total, tal como a descreve o Louis Lavelle, de modo que não precisamos voltar a este tema, tá certo? Mas, dito isto, dentro dessa presença total e como, vamos dizer, manifestação da presença total que chega até a nossa consciência, existem vários elementos que estão ali que não são elimináveis, que são determinantes objetivos da nossa presença no mundo, tá certo? E que constitui, por exemplo, assim, o quadro geral dentro do qual as diferentes biografias humanas e as diferentes situações históricas sociais podem ser diferenciadas. Por exemplo, desde o primeiro momento da nossa existência, aparece para nós a distinção entre signo e coisa. Quer dizer, se não houvesse signo de nada, tá certo? Também não existiria consciência humana. E se as várias coisas existentes não tivessem a capacidade de funcionar como signos umas das outras, também nada seria possível e não haveria uma história para ser contada. Então, a distinção e a relação de signo e coisa é um elemento que é constante na nossa experiência desde o início, tá certo? E as relações entre signos e coisas também são muito variáveis, porque algo que é signo pode, sob um aspecto, também pode ser coisa sob outro aspecto. Até uma palavra. A palavra é um som ou um grafismo e, portanto, ela é alguma coisa, tá certo? E esta coisa indica para nós alguma outra que não é ela, tá certo? Mas às vezes é ela própria. Por exemplo, se eu escrevo a palavra palavra, né? Então, ela indica a palavra em geral e ela ao mesmo tempo é uma palavra. Portanto, ela é uma coisa da espécie mesma que ela designa, né? Vamos dizer que no outro extremo nós temos signos que não designam absolutamente nada. Como, por exemplo, a palavra nada. Ou seja, a coisa que ela representa é uma ausência de coisa. Então você tem aí toda uma escala, tá certo? Em que o signo é a coisa, até um signo que não pode ter uma coisa a que se referir. Tudo isto, vamos dizer, se impõe para nós como uma situação objetiva da qual nós não podemos fugir. Então, isso quer dizer que não há nenhuma interação possível entre o ser humano e o seu meio físico e humano, físico e social, sem esta coisa do signo, esta distinção e relação entre signo e coisa. Não há escapatória. Isso quer dizer que quando vamos descrever uma situação humana qualquer, seja uma situação pessoal, histórica, social, etc., etc., sempre entra isto aqui. Por exemplo, quando dizemos que fulano conheceu tal ou qual coisa, tomou consciência de tal ou qual coisa, muito bem, ele tomou consciência desta coisa através da presença desta coisa ou através de um signo dela. Isso é uma diferença absolutamente fundamental. Por exemplo, eu posso dizer que Aristóteles conhece o pensamento de Aristóteles pela sua própria experiência direta. Quer dizer, esse pensamento para ele não é um signo, é uma coisa, embora essa coisa se constitua de signos que ele pensou. Mas para ele foi experiência real e direta. Não dizemos isto é uma coisa. Mas nós a conhecemos através de signos. E na hora que deciframos esses signos, construímos para nós uma outra coisa, que é o nosso próprio pensamento, o qual é uma coisa, portanto, é uma coisa realmente vivida, é algo realmente vivido e não apenas significado, embora se constitua de significados. Então, este é o primeiro elemento a levar em conta em qualquer estudo deste tipo. Como se equacionam e se relacionam nesta situação, na consciência deste indivíduo e ao longo da sua história, os signos e as coisas. Eu digo que não há escapatória, não há a menor possibilidade de você dizer sobre o indivíduo humano sem você estar colocando isto em questão imediatamente. Em segundo lugar, o fato de estar vivo, de estar presente no planeta Terra, nos submete imediatamente, é claro que é o espaço e é o tempo. E com relação ao tempo, toda e qualquer temporalidade humana é vivida em duas dimensões ao mesmo tempo. A primeira é a dimensão linear, é o tempo que não volta e não tropeça. Acho que é uma poesia de Jorge Manrique. El tiempo que no vuelve ni tropieza. Quer dizer, o irreversível. Tá certo? E, por outro lado, também não escapamos de um aspecto cíclico de toda a temporalidade. O número de ciclos que nós vivemos é imenso. Por começar o ciclo dos dias e das noites. O ciclo das estações, os ciclos econômicos, etc, etc. Nós estamos dentro de um monte de ciclos. Estes ciclos, eles não seriam perceptíveis se não houvesse, por outro lado, a linearidade para medi-los e para contrastá-los. Por exemplo, quando nós dizemos um dia dura 24 horas, a simples contagem de 1 a 24 significa que não tem retorno. Quer dizer, passou das 4 horas, só vai ser 4 horas no dia seguinte. Portanto, no dia seguinte, as 4 horas do dia seguinte são enfocadas dentro de uma perspectiva cíclica. Mas as 4 horas de hoje, quando elas passam, elas não voltam mais, então estão dentro da temporalidade linear. Por outro lado, se a temporalidade fosse totalmente linear, nós não poderíamos reconhecê-la, porque haveria somente a diferença de minuto a minuto, de segundo a segundo, de maneira absolutamente irreversível e não poderíamos sequer comparar este momento com um outro momento. Portanto, toda a vida humana, desde que ela começa, ela está colocada nessa dupla dimensão de tempo, a linearidade ou irreversibilidade e a ciclicidade ou repetição. Tá certo? Nem a linearidade é absoluta, desde que ela é escandida e atenuada pelos ciclos, nem os ciclos são absolutos, no sentido de que nenhum deles escapa totalmente à linearidade. Ou seja, tudo que se repete um pouquinho diferente. E tudo que é diferente é um pouquinho semelhante. Então, por exemplo, quando contamos a vida do indivíduo, nós supomos que ele passará da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta e da vida adulta para a velhice. Isso acontece com todos os seres humanos, a não ser que eles morram antes. Tá certo? Mas mesmo aqueles que morreram antes, se uma criança morre aos 2 anos de idade, por que nós dizemos que ela morreu cedo? É porque há uma expectativa de que ela siga essas etapas. Tá certo? Então, essas etapas, elas são cíclicas sob certo aspecto, quer dizer, cada ser humano que nasce as repete, portanto aí seria o ciclo da vida humana com essas 4 etapas. E é vivida linearmente por cada indivíduo, no sentido de que quando ele chega à maturidade, ele não volta à adolescência, nem da adolescência volta à infância. Então, essas etapas são lineares sob um certo aspecto, no aspecto da vida individual, e são cíclicas com relação à continuidade das gerações, que cada nova geração repetirá essas mesmas etapas. É certo? Então, isso também quer dizer que existe, além destas condições que eu assinalei, há então mais duas. A primeira é o caráter narrativo e descritivo ao mesmo tempo de toda a vida humana. Quer dizer, que toda a vida humana tem uma estrutura narrativa, tá certo? Mas também tem uma estrutura descritiva no sentido dos elementos que nela permanecem imutáveis, a começar pela própria identidade do sujeito. Tá certo? Então, por exemplo, quando dizemos que ele nasceu em tal lugar, é preciso que esse lugar seja descrito e não somente narrado. Quer dizer, supõe-se que no ambiente físico em que ele nasceu, algo permaneceu estável durante algum tempo e pode ser descrito e não somente narrado. Se o ambiente mudasse de minuto a minuto, também seria indescritível, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, dentro desse ambiente, né, acontecem fatos. Os fatos se sucedem e esses fatos não podem ser propriamente descritos, eles só podem ser narrados. Então, isso quer dizer que, desde o momento em que nascemos, não estamos só, vamos dizer, presos dentro de uma grade de espaço-tempo, mas, justamente por isso, estamos presos dentro de uma grade de descrição e narração. Quer dizer, a narração e a descrição são os elementos que subjetivamente correspondem ao tempo e ao espaço. Isso quer dizer que o nosso pensamento também está, desde o início, condicionado a essas duas formas, das quais ele não pode escapar. Nisto. Quando você, por exemplo, a criança pergunta onde está, né, o brinquedo que estava aqui. O aqui é um aspecto descritivo. Por exemplo, é uma mesa, é uma cama, é o chão, que permanece onde está. Mas o brinquedo já não está mais lá, ele estava. Então, nessa simples frase, você vê o cruzamento da descrição e narrativa. Não há como escapar disso. E, portanto, a distinção e articulação entre os elementos descritivos e narrativos é uma coisa que está presente em toda a vida humana e sem os quais não podemos compreendê-la de maneira alguma. Porém, dentro disso existe um outro aspecto que também está presente em toda a vida humana neste planeta, que é o seu aspecto escalar. Tudo aí, tudo o que nos acontece, tudo o que nos rodeia, acontece dentro de uma certa escala. Ou seja, é mensurável e comparável até certo ponto. Por exemplo, a simples passagem dos dias e das noites mostra que as coisas não acontecem dentro da mesma escala. Por exemplo, você pode estar com mais ou menos sono, você está mais ou menos desperto. Não é isso? Durante o dia você está mais ou menos ocupado, mais ou menos envolvido em certas atividades e menos em outras. Tudo isto implica, então, uma multidão de escalas com as quais nós medimos as coisas o tempo todo. Nós manejamos estas escalas quase sem pensar, mas elas estão presentes o tempo todo. Então, quais são os elementos que nós vimos até agora? Nós vimos, primeiro, a presença total. Segundo, os ciclos, as etapas, linearidade e narrativa, e as escalas. Então, são condições que se impõem a toda e qualquer vida humana. Em quarto lugar, mas com não necessariamente pela ordem, aparece o seguinte: toda e qualquer presença humana neste planeta implica um jogo entre o possível e o impossível. O que dá para fazer e o que não dá para fazer. Nós não podemos conceber nenhuma ação, tá certo? Que seja, por assim dizer, absolutamente possível sem nenhum obstáculo, e nem podemos conceber a impossibilidade absoluta de qualquer ação. Sempre há uma gradação do possível e do impossível. Note bem que até os animais têm a percepção disso. Eu já dei muitas vezes o exemplo do gato que vai saltar em cima de um muro e ele fica medindo, assim dizer, a força que ele vai ter que fazer para chegar no alto do muro. Ele não pula direto. Ele estuda o caso, ele está fazendo como se fosse uma equação trigonométrica. que ele está medindo? Ele está comparando as possibilidades dele com a resistência do obstáculo, portanto, com a impossibilidade. Então, uma certa gradação e um conflito permanente, uma luta permanente entre o possível e o impossível, faz parte da estrutura de toda a vida humana. E é uma condição da qual também ninguém escapa. Isso quer dizer que só podemos compreender uma vida humana qualquer se conseguirmos, a cada momento da sua narrativa, distinguir o que o personagem podia fazer e o que ele não podia fazer. E essa distinção, ela é sempre de tipo também escalar. Quer dizer, o jogo do possível e do impossível, ele é descrito e só é descritível em termos escalares. Portanto, a possibilidade e a impossibilidade são um dos muitos tipos de escalas que aparecem. Mas eu não creio que a noção do possível e do impossível possa ser reduzida a de escala. Embora seja uma espécie de escala, ela tem, vamos dizer, a sua presença própria. Não é isso? Então, eu falei do templo, do tempo e da linearidade. E que a linearidade era algo como a irreversibilidade. Porém, a irreversibilidade, ela tem também, vamos dizer, uma presença própria, que não consiste somente na sua diferença em relação aos ciclos. Tem um aspecto da fatalidade. Portanto, a fatalidade, ela não se distingue só por não ser um cíclico, um ciclo, por não ser uma coisa repetível, tá certo? Mas ela tem algo a ver com o cruzamento entre a noção da linearidade do tempo e a noção da impossibilidade. Quer dizer, através, vamos dizer, da irreversibilidade do tempo, nós vivemos a impossibilidade no tempo. Por exemplo, quando uma pessoa morre, ela não vai voltar mais. Não é isto? Então, você toma consciência do irreversível pelas maneiras mais incríveis, mas um dia você vai começar a pensar nisso. Né? Eu comecei a pensar nisso da maneira mais cômica, o dia que eu derrubei um brinquedinho na privada e ele foi pelo ralo. E daí, pela primeira vez, eu pensei a coisa, nunca mais. Né? Foi uma tragédia enorme. Outros podem tomar de maneiras mais trágicas, você morre um bichinho, morre um irmão, morre a mãe, uma coisa assim, quer dizer. Então, esse aspecto da morte, a nossa mortalidade, ela não representaria nada para nós se ela não viesse junto com esta irreversibilidade, tá certo? Ou com o aspecto da fatalidade, quer dizer, que é a total impotência. Aconteça o que acontecer, isto não vai acontecer mais. Não é isto? Também é quase impossível que você consiga pensar o nunca mais sem que você tenha embutida nisso aí a noção de eternidade. Aquilo que sempre foi, é e será. Quer dizer, alguma relação com a eternidade sempre temos. Também, uma outra condição que determina a nossa vida é aquilo que dizia Aristóteles, que tudo o que existe só existe sob a forma de entes individuais. Não existe existência genérica. Você não vê uma espécie ou um gênero circulando por aí. Tá certo? Então, nós estamos rodeados de entes individuais. Mas, por outro lado, esses entes individuais estão dentro de uma grade que para nós representa identidade, semelhança, diferença e analogia. Note bem que isto não é uma coisa que nós pensamos. A partir do instante em que nascemos, nós estamos realmente dentro de uma rede de identidades, diferenças, semelhanças e analogias, que é uma mistura de semelhança e diferença. as coisas são idênticas em si mesmas, cada uma idêntica a si mesma, ele tem a sua identidade, tem o seu em si, tá certo? Por outro lado, elas têm sempre semelhanças. As semelhanças podem ser mais ou menos acidentais ou parciais, por exemplo, a semelhança de cor entre dois objetos, tá certo? Mas pode ser, vamos dizer, uma semelhança estrutural. A semelhança estrutural, quando é essa semelhança, é que faz com que o ente seja o que ele é. Por exemplo, se nós pegamos, vamos dizer, um gato preto e uma bola preta, eles têm a semelhança de cor. Mas um gato preto, ele tem semelhanças com outros gatos, tá certo? Que não são externas, mas justamente elas que fazem que ele seja um gato. Então, por exemplo, as gatas dão à luz a gatinhos, não dão luz a bolas, não dão à luz a hipopótamos, nem tartarugas. Então, quer dizer que esta semelhança estrutural tem algo a ver com o processo que traz aquela coisa à existência. Seja esse processo de ordem natural ou de ordem humana. Por exemplo, se você vê um vidreiro produzindo garrafas, então, elas têm a forma de garrafas porque foi seguido o mesmo processo para fabricar uma e para fabricar a outra. E assim por diante. Portanto, essa semelhança tem algo a ver com o processo que faz com que essas coisas sejam o que são. Do mesmo modo que um gato é um gato porque ele teve uma gestação de gato no ventre de uma gata, tá certo? Então, aí é uma semelhança apenas, mas é uma semelhança, vamos dizer, essencial, ligada, vamos dizer, à própria natureza daquele ente, ao passo que a semelhança entre um gato preto e uma bola preta é uma semelhança acidental e que vem de fora. O gato poderia ser branco ou malhado, sem deixar de ser gato, e a bola poderia ser marrom, azul, ou o que você queira, sem deixar de ser uma bola. Tá certo? Então, nós estamos colocados, desde o início, dentro de uma rede, tá certo? De identidades, semelhanças, diferenças e analogias. Algumas nós percebemos e outras não percebemos. A pessoa diz, mas isso é uma forma da percepção humana, que não tem nada a ver com as coisas de fora. Tá certo? Isto é inteiramente inviável, porque se fosse apenas formas da percepção humana, elas não poderiam acertar. Se elas não coincidissem com a estrutura dos objetos a que se refere, elas não poderiam acertar. Nós tomaríamos as bolas por gatos e as tartarugas por hipopótamos e assim por diante. Tá certo? E isso seria desastroso para a nossa sobrevivência. Tá certo? Nós não conseguiríamos distinguir uma pedra de um sanduíche. Comeríamos pedras, tá certo? E atiraríamos sanduíches uns nos outros. Tá certo? Isso tornaria inviável a vida humana. Portanto, é absolutamente forçoso reconhecer que essas não são formas da nossa percepção, mas são estruturas da nossa existência, que determinam, ao mesmo tempo, a nossa presença num mundo físico e determinam também a nossa maneira de percebê-lo. Tá certo? Mais ainda, eu sinceramente não acredito que as estruturas da nossa percepção, entre aspas, estejam no nosso cérebro. Isto é uma impossibilidade pura e simples. Isso implicaria, vamos dizer, que o nosso cérebro tivesse como se fosse um mundo em miniatura, onde já estão todas as distinções, as aproximações, as etapas, as diferenças, está tudo pronto. Só faltando aplicá-las a esta ou aquela criatura, este ou aquele ente em particular. Isso não pode ser. Tá certo? Isso é exagerar brutalmente a capacidade do nosso cérebro. Essas estruturas estão no nosso cérebro em potência, ou seja, nós temos a capacidade de captá-las, mas não quer dizer que nós nascemos com todas elas prontas, tá certo? Elas têm que ser de novo e de novo reaprendidas, tá certo? E qual é o livro no qual nós aprendemos isso? É o mundo no qual nós estamos. Então, por exemplo, as distintas modalidades de tempo, onde a noção, onde é do ciclo e da irreversibilidade, tudo isso está no mundo e o mundo nos lembra essas coisas, nos traz isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, de maneira que mesmo que desapareça do nosso cérebro, no dia seguinte a gente tem que perceber aquilo de novo. Tá certo? quase todo mundo já teve a experiência de acordar sem saber quem é nem onde está. E daí você olha o quarto, você o reconhece, o lugar onde você está, e você o reconhece, então aquilo tudo é trazido de volta. Neste caso, o mundo, a presença do mundo foi o recurso mnemônico que refresca a sua memória, que reaviva a sua memória. Tá certo? Para você ver como é absurda a suposição, vamos dizer, das formas a priori da percepção, como se fosse uma coisa inata que está dada em nós, experimente suprimir imaginariamente a presença de todo e qualquer mundo em torno e você verá quanto tempo essas formas a priori levam para desaparecer da sua mente e transformar tudo em uma pasta geral. Hoje a gente sabe, por exemplo, esses experimentos de privação sensorial, quer dizer, você enterra o sujeito a 50 metros de profundidade e o cerca de aparatos que neutralizam as suas percepções, o sujeito não aguenta 5 minutos. Ou seja, nós precisamos das sensações do mundo externo até para que a nossa mente funcione. Tá certo? Então, é por isso que eu digo, essas condições não podem ser olhadas de uma maneira kantiana, como se fossem formas a priori que estão em nós. Não, elas não estão em nós. Elas não são formas do nosso ser. São formas da nossa presença no mundo. Portanto, há algo delas que está em nós e há algo delas que está no mundo. E nessa interação, justamente, é que elas aparecem. Tá certo? Então, isso quer dizer que tudo chega a você sob a forma de presenças individuais. Mas o que é a presença individual? Se não, para nós, aí cognoscitivamente, uma mistura de semelhança e diferença. Você percebe a individualidade de um ente porque você a destaca de outras individualidades presentes. O gato está em cima da mesa, eu vejo que existe a mesa, e existe o gato, e que a mesa não é um gato, nem o gato é uma mesa. Tá certo? Portanto, a individualidade não nos aparece de uma maneira pura, mas aparece num contexto de diferenças. Tá certo? E se é verdade que tudo que chega ao nosso conhecimento nos chega sob a forma de entes individuais, também é verdade que nenhum ente individual nos chega sozinho e separado das semelhanças e diferenças que unem a outros entes. Tudo isto vem junto. Isto é o quadro dentro do qual nós estamos. Quer dizer, os entes são realmente individuais e eles realmente têm semelhanças e diferenças e realmente algumas dessas semelhanças e diferenças são acidentais e outras são essenciais. Então, isso quer dizer que a relação entre indivíduo e espécie, ela já está dada num primeiro instante. Né? Então, eu há muito tempo escrevi uma apostila dizendo o seguinte, que não é possível que para formar a noção de uma espécie, você precisa ter experiência de vários indivíduos dessa mesma espécie. Ou seja, seria preciso ter visto muitos gatos para você formar a noção da espécie gato. Porque o primeiro gato que você vê, ou ele tem já nele todas as características da espécie, ou ele não vai ter jamais. Ou ele tem tudo o que faz dele um gato. Ou está faltando alguma coisa que só outro gato tem. E isso não é possível. Isso quer dizer que a noção da espécie está dada imediatamente na forma do indivíduo. Ele, por assim dizer, ele exibe a sua espécie, mesmo que essa espécie tenha um exemplar só. Tá certo? Então, quando você vê o segundo gato, você não está juntando pedaços inconexos para daí formar a noção da espécie. Ao contrário, a noção da espécie você já pegou no primeiro indivíduo, tá certo? E você descobre que o segundo indivíduo é somente mais um exemplar da mesma espécie. Não é isso? Também uma coisa importantíssima. Qualquer ente individual que chegue à sua presença, você nota instantaneamente nele aquilo que eu chamei o círculo de latência. Não vou explicar tudo que é o círculo de latência agora, mas significa o seguinte, você percebe instantaneamente, você não percebe aquele ente só como um corpo inerte que está presente, mas como um conjunto de ações e paixões possíveis. Então, por exemplo, se você vê um gato e uma bola, você sabe que você pode chutar a bola e ela irá para onde você quer, sem reclamar. Mas você sabe que você não vai chutar o gato sem que ele reclame e sem que ele tente não ser chutado. Porque se ele não tivesse essa capacidade, ele não seria um gato, ele não seria um ser vivo. Essa percepção é imediata. Você não precisa, não, se você fosse aprender cada uma dessas coisas por experiência, você não teria passado da primeira até hoje. Portanto, a percepção do ente não é só a percepção da sua forma estática, mas a percepção do seu círculo de latência. O círculo de latência é aquilo que ele pode fazer ou aquilo que você pode fazer com ele. Então, por exemplo, se você... O simples fato de você ver o chão, você sabe que você pode deitar no chão. E você vê o teto, você sabe que você não pode deitar no teto. Se você não souber isso, você não sabe que o chão é chão, nem que o teto é teto. Tá certo? Isso quer dizer que toda percepção é dinâmica. Ela expressa já um leque de relações possíveis. Tá certo? E de potências possíveis. Um leque de virtualidades possíveis. Também é esta outra condição da qual nós não podemos escapar. Nós estamos dentro disso, nós nascemos dentro disso e vivemos dentro disso. Né? E nesse sentido dessas semelhanças e diferenças, a percepção de que existem espécies é inerente à percepção do indivíduo. Porque se você percebe o círculo de latência, claro que você não o percebe inteiro. O círculo de latência nunca é inteiro, ele está sempre em aberto. Não é isso? Por exemplo, antes de inventarem cuicas, ninguém tinha na percepção do círculo de latência do gato a sua possibilidade de transformar-se em cuica. Foi uma possibilidade que ele não tinha antes e passou a ter porque o ser humano inventou. Tá certo? Mas algumas possibilidades você percebe. Se você não perceber nenhuma, então é a mesma coisa que dizer que você não percebeu nada. Ser um objeto totalmente irreconhecível, sem uma forma definida e, portanto, sem um círculo de latência definido. Porém, quando você percebe o círculo de latência, instantaneamente você percebe variações possíveis. E são essas variações possíveis que encaixam automaticamente aquele indivíduo na sua espécie. Você percebe, por exemplo, um gato e você instantaneamente sabe que aquele gato poderia ser maior ou menor sem deixar de ser gato. Então, por exemplo, se você vê um gatinho crescendo, né? E pelo simples fato do gato se mover, você vê que ele se transforma, ele muda, sem deixar de ser ele mesmo, né? E tem outras coisas que não podem ser mudadas sem deixar de ser elas mesmas. Naquela história, você não pode comer o bolo e conservá-lo ao mesmo tempo. Entra aí o aspecto da irreversibilidade. Né? Então, isso quer dizer que a percepção de cada indivíduo traz junto, imediatamente, uma percepção, ou pelo menos uma antecipação, das variações possíveis que poderia existir sem que ele deixasse de ser ele mesmo ou sem que ele deixasse de pertencer à mesma espécie. Por exemplo, se o primeiro gato que você viu foi branco, você concebe que ele poderia ser preto, porque essa cor é admissível na estrutura dele. Mas você não concebe que aparecerá um gato verde com bolinhas cor-de-rosa. Há uma incoerência intrínseca nisso, uma incoerência estética. Portanto, a noção da coerência estética já traz para você, em princípio e virtualmente, a ideia de espécie. Portanto, a distinção de indivíduo e espécie já está dada na percepção do primeiro indivíduo. Não é isso? Então, quando um bebê pede para mamar, e depois pede para mamar de novo. Ou seja, ele sabe que essa mamada não é a última. Né? Que depois vem outra. Então, se ele não soubesse que viria outra, ele não pararia de mamar jamais. Né? Então, a espécie mamada já veio junto com a primeira mamada. Entendeu? Então, ele sabe que esse é um ato cíclico. Essa... E também sabe que as várias espécies têm relações entre si. E é isso que é a diferença entre espécie e gênero. Tem uma espécie que está dentro de outra espécie. por exemplo, todos entes que se movem por si e os que só se movem quando são movidos. Tá certo? Isso não nos dá claramente a distinção entre os seres vivos e os demais, mas é um indício dela, porque há também seres vivos que não se movem, não é isso? Ou que raramente se movem. Então, toda esta coisa de indivíduo, gênero e espécie, vamos dizer, é uma condição dentro da qual nós existimos. E, portanto, é também uma forma da nossa percepção. Porém, repito, esta forma da nossa percepção só está no nosso cérebro em potência. Tá certo? Se sumisse o mundo de volta de nós, as nossas formas de percepção acabariam. Ou seja, a nossa estrutura de percepção é continuamente renovada pela presença do mundo. O que mostra que ela não está no nosso cérebro, mas está na estrutura do mundo, que o nosso cérebro vagamente imita. Também nisso está dado imediatamente o senso de hierarquia. É outra condição dentro da qual nós existimos. Em primeiro lugar, a hierarquia de importância à qual corresponde para nós a hierarquia da nossa atenção. As coisas não são igualmente importantes para nós, tá certo? Desde que você nasce é assim, né? Por exemplo, você mamar é mais importante do que saber se a luz está apagada ou acesa. Não é isso? Um bebê pode dormir em paz com a luz acesa, mas ele não pode dormir em paz se ele está com fome. Então, você já tem uma hierarquia imediatamente. Ou seja, nem tudo para nós tem o mesmo valor e a mesma importância. E note bem, esta é uma avaliação subjetiva? Ou não, se fosse totalmente subjetiva, ela independeria das condições exteriores, mas eu estou falando justamente da hierarquia da importância das coisas exteriores. Isso quer dizer que, em torno de cada indivíduo, há uma seleção de prioridades, tá certo? Que se impõe a ele e que ele percebe de maneira mais ou menos clara. E existem diferenças de hierarquia conforme as várias pessoas, mas o fato mesmo de existir essas diferenças mostra que a hierarquia não está nem na cabeça de uma nem na cabeça de outra. Por exemplo, uma criança que chega até às 3 horas da manhã, ela continua brincando e não quer dormir. O pai e a mãe sabem que é mais importante para ela dormir do que continuar brincando, mas ela acha que não. Isso quer dizer que um tem um senso de hierarquia e o outro tem outro senso de hierarquia. Um tem uma escala e o outro tem a outra. Mas o simples fato de que um tem uma e o outro tem a outra significa que o fator hierarquia está presente entre ambos, tá certo? E abarca a ambos e não é uma coisa subjetiva. É isso? Então, a percepção de hierarquia também, vamos dizer, é uma coisa que você vai exercitar todo dia. Cada vez que você decide fazer uma coisa e não outra, cada vez que você presta mais atenção a uma pessoa do que a outra, tá certo? Cada vez que você sente um senso de urgência ou de emergência, você está fazendo um julgamento de tipo hierárquico. Tá certo? E, evidentemente, que se não houvesse essa estrutura hierárquica em toda a nossa volta, tá certo? Também não poderia existir nenhuma hierarquia na sociedade. Se bem que a experiência da hierarquia social você também faz desde o bercinho. Né? Você sabe que é a sua mãe que dá a mamar para você e não você que dá para ela. Portanto, você sabe que você depende dela e não ela de você. Isso já desde o início. Né? Em segundo lugar, a sua mãe, o seu pai, mas em primeiro lugar a mãe, que é a pessoa que você tem mais contato, ela é muito maior do que você. Né? E ela tem um poder que você não tem. Tá certo? E ao mesmo tempo você sabe que ela é a fonte da sua subsistência. Tá certo? Então você cria pela mãe uma espécie de um fascínio, uma adoração, não é isso? E é daí que vem toda a noção, vamos dizer, da hierarquia social, do poder, da obediência, etc, etc. Isto também não é uma condição que está subjetiva em nós. É uma situação na qual nós vivemos. E a prova de que não é subjetiva é de que é toda esta rede que eu estou falando, os ciclos, a linearidade, a irreversibilidade, as etapas, a possibilidade, impossibilidade, etc., nós nem sempre percebemos corretamente. Quer dizer, a nossa percepção dessas coisas pode variar sem que isso afete a grade real dessas condições. Então, em cada momento, também é possível distinguir na mente, na consciência do indivíduo, qual é o seu grau de percepção dessas coisas e qual é a estrutura da grade em si mesma. Não é isso? Então, por exemplo, pessoas que gastam mais do que podem pagar. Existe uma possibilidade objetiva e existe uma percepção deficiente dessa possibilidade objetiva. Ora, a percepção deficiente não vai melhorar a sua conta bancária. Quer dizer, a condição objetiva continua a mesma. E assim por diante. Desta mesma noção de hierarquia surge uma outra, que também é objetiva, que é a noção de família e comunidade. Ou seja, tem as pessoas próximas e as pessoas estranhas. Né? Tem as pessoas junto às quais você se sente protegido e tem as pessoas que você teme. Isso também é uma condição que se impõe a nós desde o início. Ninguém nasce conhecendo todo mundo, ninguém nasce sendo parente de todo mundo. Não é isso? Então, essa noção do nós e eles. Nós nascemos dessa condição, quer dizer, nós nascemos com uma mãe e não outra ou outras. Não é isso? Um pai e não outro. Se bem que essas funções podem ser trocadas por outras pessoas, mas a relação continua a mesma. Não é isso? Então, família e comunidade são elementos, vamos dizer, são condições externas dentro das quais nós nascemos e das quais nós temos uma percepção que pode ser diferente também de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, o nível de segurança que você sente com relação à sua família e aos estranhos. Não é isso? Por exemplo, se você é maltratado na sua família, você pode fugir dela e buscar o apoio de um estranho, buscar a proteção de um estranho. Então, a situação inverteu, mas a relação entre o próximo e o estranho continua. Só que no caso foi a sua família que virou estranho e o estranho virou próximo. Né? Mas a grade de relações continua do mesmo modo. Tá certo? Isso significa também que existe na condição humana o elemento do medo. O medo não é um componente subjetivo nosso. Nós nascemos dentro de uma situação que tem elementos temíveis em si mesmo. E a nossa percepção desse elemento temível pode variar. Você pode ter mais medo de certas coisas e menos medo de outras coisas, o que não significa que isso seja uma medida realista e exata da periculosidade dessas coisas. Não é isso? Então, eu me lembro uma vez que o bode ameaçou de chifrar o Pedro. Ele tinha quantos anos? Ele tinha uns três anos. O bode ameaçou de chifrar o Pedro. Pedro baixou a cabeça e ameaçou de chifrar o bode. Se ele fizesse isso, ele ia ficar sem cabeça, evidentemente. Quer dizer que ele não teve medo nenhum do bode, mas era para ter algum. E pode ter outras crianças que vê um gatinho e fica com medo, sendo que o gatinho não vai fazer nada nenhum mal para elas, né? Às vezes até de objetos inanimados, a pessoa pode ter um medo. Quer dizer que não vamos confundir o medo como componente, o temível, o perigo, como componente objetivo da situação, tá certo? Com o medo como reação subjetiva. Mais certo seria dizer o que constitui, uma condição objetiva na qual nós vivemos é a periculosidade. Periculosidade, sim. Periculosidade e medo, tá certo? Também, nós estamos dentro de uma situação, tá certo? Na qual nós somos constantemente induzidos a fazer previsões. Quer dizer, a estrutura da nossa ação é baseada na nossa capacidade de previsão ou de antecipação. E essa antecipação ou previsão pode dar certo ou pode dar errado. E, portanto, nós estamos dentro de uma situação que nos impõe a previsão e, ao mesmo tempo, a imprevidência. A previsão por quê? Porque sem previsão não há ação. Tá certo? E A imprevidência por quê? Porque nós não sabemos, não nascemos sabendo fazer previsões. Tá certo? E, evidentemente, também faz parte desta condição humana a possibilidade do sucesso e a possibilidade do fracasso. Esses elementos estão totalmente presentes, tá certo? E junto com estas várias condições que nos são impostas pela realidade na qual nós vivemos e que não são apenas partes da nossa mente, tem aquilo que eu chamei o trauma de emergência da razão. Ou seja, o ser humano é o animal racional, quer dizer, ele nasce com a capacidade de articular os vários elementos da experiência, articulá-los num todo mais ou menos organizado e elaborar dentro disso planos e comunicar seus planos a outras pessoas de modo a que a ação de todos seja convergente no mesmo sentido. Tudo isso é a razão. Só que os problemas e desafios da vida que requerem e que só podem ser enfrentados mediante uma articulação racional e um planejamento racional, uma ação racional, nos chegam muito antes de que nós tenhamos o pleno exercício da razão. Quer dizer, o homem é um animal racional por natureza, mas isso não quer dizer que todos os instrumentos da razão estejam à sua disposição, a começar pela linguagem. Você não nasce sabendo falar, e a capacidade do cálculo também você tem que aprender, ou seja, você se apropria dos meios da razão que até certo ponto lhe permitem, vamos dizer, você se virar e se sair mais ou menos bem dentro do ambiente. Mas esses problemas chegam para você todos de uma vez, como se você fosse, vamos dizer, o portador total da razão. Veja que quando eu me refiro a isso, eu estou falando desde os problemas práticos imediatos, por exemplo, o problema da sua subsistência. Se toda criança, a partir do momento em que nasce, ela precisa, vamos dizer, de um alimento, de um abrigo, de uma proteção, etc, etc. Tá certo? E tudo isso tem que ser racionalmente organizado para que a criança não morra, mas a própria criança não tem capacidade de se dar isso tudo a si mesma. Quer dizer, ela já está dentro do problema, objetivamente, mas subjetivamente ela não tem meio de lidar com isso. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos nos apropriando dos instrumentos da razão, mas de maneira muito progressiva. De modo que quando nós chegamos à idade madura, nós já estamos atrasados. Porque todos aqueles problemas já nos cercaram, já nos afetaram e já deixaram marcas antes que você tenha a capacidade de articular racionalmente, até mesmo de maneira narrativa. Ou seja, quando você chega aos 21, 22 anos, já lhe aconteceram mil coisas que você não é capaz nem de narrar. Então isso quer dizer que os nossos problemas chegam para nós partindo como se eles partissem do pressuposto de que nós somos entes racionais capazes de lidar com ele. Mas nós não somos. Nós nos tornamos isso aos poucos. E quando nos tornamos, que é uma coisa que, um processo que na verdade jamais termina, você vai aprimorando os instrumentos da razão até você morrer, tá certo? Você está sempre atrasado. Não é isso? Então, existe a ideia de que os vários poderes da razão não têm de ser todos exercidos por um único indivíduo, de que há uma divisão de trabalho, cada um faz um pouco. Mas tem o seguinte, e a organização da sociedade? Quem a organiza e quem diz que ela foi organizada racionalmente e da melhor maneira? Isso nunca acontece, jamais acontece. Se você tenta fazer uma sociedade totalmente planejada, tá certo? Você reduz a complexidade dos problemas sociais à simploriedade da sua mente e você cria um monstrinho, como aconteceu na Revolução Francesa, por exemplo. Se você deixa, vamos dizer, tudo à mercê do acaso, ó, também não funciona, porque a sociedade não se organiza por si mesma sem que alguém a organize. Então quer dizer que há uma sempre tensão entre a organização e a desorganização, entre o racional e o irracional, e isso não nos abandona jamais. E isso não é uma condição que exista na nossa mente, isso é a condição na qual, real na qual nós existimos, tá certo? Então, mais ainda, no processo de conquista dos instrumentos da razão, a razão nos aparece, então, vamos dizer, como uma espécie de domínio intelectual da situação, não é isso? Que é prévio e é uma das condições do domínio efetivo, real, prático, né? Porém, ao longo do tempo, nós vamos vendo amostras de domínio de certas situações, tá certo? Então, por exemplo, quando eu era moleque, eu tinha um amigo um pouco mais velho que eu, que ele conseguia saltar qualquer obstáculo. Aquilo que para nós era impossível, ele vinha e fazia, né? Então, era um sinal de domínio, tá certo? Só que esse sinal, para mim, só existia intelectualmente, só existia na minha mente, eu não conseguia fazer a mesma coisa. Para eu conseguir fazer o mesmo que ele, eu precisaria treinar anos a fio, né? Enfrentando, então, outros obstáculos, cansaço, dor, mil e um inconvenientes. Coisa que ele tinha feito e eu não. Então, essas pessoas que nos mostram um poder, portanto, um domínio racional sobre a situação externa, elas passam a funcionar para nós como símbolos da razão. Só que o apelo aos símbolos não nos traz o poder respectivo. Então, por exemplo, uma das importâncias da figura paterna é que ele representa o domínio, o pai representa o domínio racional da situação para aquela criança. Então, muito mais tarde, em situações em que o indivíduo não tem mais um pai a quem recorrer e que ele, onde ele precisa ele próprio dominar racionalmente a situação, vai haver uma tendência incoercível de se apegar a novos símbolos. Por exemplo, um governante, ou uma pessoa qualquer que funciona para você como uma espécie de talismã e perto da qual você se sente protegida. Isso quer dizer que o próprio processo de conquista dos instrumentos da razão nos traz de volta elementos irracionais que já deveriam ter superado numa etapa anterior, e nós nunca vencemos isso por completo. Então vamos supor que você, uma certa ordem de problemas, você tenha dominado completamente. Você sabe tudo a respeito daquilo, você sabe como controlar a situação, tá certo? Então, outro dia eu vi um documentário de um velhinho de 68 anos que foi atacado por um urso e matou o urso com um canivete. Claro que ele ficou todo estropiado também. Ele era um caçador experiente, ele tinha 40 anos de experiência naquela coisa. Só que ele estava ali esfolando um veado que ele tinha acabado de matar, o urso veio pelas costas. Ou seja, ele sabia que isso podia acontecer, mas foi um momento de distração. Bastou para que acontecesse, quer dizer, a desgraça toda. Então isso quer dizer que mesmo o domínio racional mais aprimorado não funciona igualmente em todas as horas do dia. Por exemplo, você pode estar distraído, ou você pode estar cansado, você pode estar com sono, você pode estar doente. Tá certo? Então, você pega, por exemplo, sei lá, um pianista que domina o piano. Só que é o seguinte, o pianista está com 40 graus de febre na cama. Será que ele toca tão bem? Ele não domina o instrumento naquele momento. Isso quer dizer, mesmo o domínio mais alto é precário. E nós nunca superamos isso. Tá certo? Então, vamos dizer, a tensão entre o racional e o irracional, que, portanto, traz o previsível e o imprevisível, o sucesso e o fracasso, etc, etc. Também é outra condição real na qual nós estamos. Nós não escolhemos isso, isso não é subjetivo. Tá certo? Se for tudo que é subjetivo, você pode inventar ou desinventar a hora que você quiser. Por exemplo, agora eu estou livre, por exemplo, eu quero pensar em banana. Eu penso em banana, eu quero pensar em hipopótamo, eu penso em hipopótamo. Muito subjetivo, depende inteiramente de nós. Mas este jogo do racional e do irracional, e essas dificuldades ao longo da conquista dos instrumentos da racionalidade, não fomos nós que inventamos. Se tivéssemos sido nós os inventores, nós poderíamos desinventá-las. E agora não acontece mais nada disso. Agora o problema está resolvido. Basta você tentar isso, uma vez que você vê que não é assim, que você não tem o domínio, você não tem o domínio dos meios de domínio, né? E que, portanto, ela é uma situação objetiva e não um elemento subjetivo seu. Então, este, para mim, é o quadro das condições reais que se impõem ao ser humano desde que ele nasce. Tá certo? E é dentro dessa grade de referências que vão surgir as várias diferenças entre as várias biografias individuais, entre os vários horizontes de consciência individuais e assim por diante. E, usando esta grade, eu acho que nós podemos chegar a compreender a mente do indivíduo muito profundamente. Tá certo? Claro que não tanto quanto ele mesmo, mas às vezes podemos até saber algumas coisas que ele não sabia. Então, a minha ideia na sociologia da filosofia é aplicar essa grade à biografia de alguns filósofos e ver como que desse quadro real de condições dentro das quais ele existiu desde o instante do seu nascimento, foi se formando primeiro a curiosidade filosófica, quer dizer, o desejo de compreender. Se você disser por que, que o desejo de compreender é tão intenso em algumas pessoas e tão baixo ou tão tênue em outras, a resposta é muitíssimo simples. É porque essas segundas pessoas se apegaram mais aos símbolos da razão. Elas transferem, tá certo, o domínio da situação para outras pessoas. Quer essas pessoas existam, quer não existam. Pode transferir uma pessoa a uma comunidade. Por exemplo, você tem uma dúvida, você não sabe resolvê-la, mas você acha que talvez alguém na comunidade científica deve saber, então pode ficar tranquilo. Na maior parte dos casos, isso é uma ilusão. Se chegar lá, também ninguém sabe nada. Então, isso quer dizer que a responsabilidade pelo uso da razão é inerente à condição humana, mas, em muitos casos, ela pode ser exercida de uma maneira delegada. Você transfere aquilo a algum outro e você tem, então, a ilusão, o sentimento, pelo menos, de estar vivendo dentro de um quadro racional que, se não é dominado por você, é dominado por alguém na sociedade. Tá certo? Então, a tentação de operar essa transferência é contínua. Tá certo? Porque a toda hora nós verificamos a insuficiência do nosso domínio racional da situação. E quando você percebe, peraí, eu não estou entendendo nada aqui e não tem mais ninguém no mundo que esteja entendendo, você pode ficar apavorado. Então, aí somente se você for realmente, vamos dizer, um filósofo, que é de herói da inteligência, e você, bom, ninguém está entendendo nada, mas eu vou ter que entender de qualquer jeito. Isso pode acontecer também, tá certo? Mas é raro. Em geral, quando você está pensando uma coisa aqui, tem outra pessoa que está pensando a mesma coisa em outro lugar. Né? Então, estas são, vamos dizer, as condições externas e, portanto, as perguntas que nós temos que fazer e o critério com que nós vamos descrever a situação social. Isso quer dizer que tem muitos elementos que as pessoas imaginam que são constitutivos da situação social, mas que não são elementos primários da situação. Por exemplo, vamos dizer, a disponibilidade econômica que uma pessoa tem, né? Ou seja, a sua capacidade de operar a mais ou a menos com propriedades, com bens de que ela necessita para viver. Eu digo, isso não é um componente primário da situação. Por quê? Porque a situação econômica depende desses outros elementos que eu disse. E esses elementos não dependem dela absolutamente. Por exemplo, seja você um pobretão, um milionário, o problema da previsão e da imprevisão está presente para você do mesmo modo. Se você é pobre, você tem que pensar, bom, o que é que eu vou comer nas próximas 2 horas? E se você é um rico, você diz, bom, onde é que eu vou ter que investir esse dinheiro para não perder tudo? E assim por diante. Quer dizer que, vamos dizer, a angústia perante a preservação ou perda dos bens financeiros é a mesma para o pobre e para o rico, apenas a diferença de escala. Isso quer dizer que a condição econômica e, portanto, a classe social, entre aspas, a que o indivíduo pertence, não é um dos elementos fundamentais. Né? A classe é um dos elementos, vamos dizer, da gradação do possível e do impossível. Tá certo? É um dos elementos da hierarquia, mas ela, por si mesma, não é um elemento primário. Daí você vê que a simples ideia de você explicar a história pela luta de classes é uma ideia, vamos dizer, muito, muito remota e muito secundária, na verdade. Não que a luta de classe não existe, ela existe, mas ela não é o elemento primário e não pode ser jamais o elemento primário. E uma das coisas que nós verificaremos na história da filosofia é que muito raramente a ideologia pessoal de um filósofo coincidiu com a ideologia atribuída à sua classe. Isso muito raramente. Muito bem, então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Ouvindo. E me ouvindo. Então tá ligado? Podemos continuar? Então vamos lá, nós temos aqui várias perguntas muito interessantes. Marco Antônio pergunta: não é de hoje que a questão da individualidade, da generalidade dos seres ocupa minhas reflexões. Devo confessar que às vezes a expressão "só existem existentes individuais" me parece um pouco obscura e confusa. Por um lado, a individualidade dos seres é bastante óbvia. Só que, por outro, nunca percebi um ser individual que não tivesse dentro um conjunto de determinações gerais. Dentro de um conjunto de determinações gerais. Em outras palavras, os existentes parecem ter os dois aspectos inseparavelmente. De fato, nunca vemos uma ideia genérica de vaca, nem as vacas existem como de ideias gerais. No entanto, nunca vemos nenhuma vaca individual que não seja também a vaca geral, que não manifesta a ideia geral de vaca perfeito ou imperfeitamente. Numa curiosa inversão, nunca vemos o existente individual puro, que parece mais uma abstração nesse sentido que a realidade. Esse é o começo de uma reflexão que venho fazendo. Poderia dizer se estou enfocando o problema de uma maneira filosoficamente válida? Bom, na verdade está, e é isso mesmo, mais ou menos isso que Aristóteles diz e mais ou menos o que eu estava dizendo. Quer dizer, a ideia da espécie, a ideia não, a estrutura da espécie já está dada inteiramente no primeiro indivíduo exemplar dela que você conhece. Ou seja, ela não é uma coisa distinta. A maior prova de que a espécie não é distinta do indivíduo é que uma espécie que tenha um só exemplar, nem por isso deixa de ser uma espécie. Vamos supor que desapareça todos os gatos, sobrou um gato só. Ele tem todas as características da espécie nele. Ela não desapareceu por causa disso. Isso quer dizer que encarar um ente como indivíduo ou como espécie é uma simples distinção de ponto de vista, não é uma coisa substantiva, não há uma diferença substantiva de uma coisa a outra. A não ser que você denomine espécie o conjunto numérico dos indivíduos existentes. Então é claro que este conjunto, enquanto tal, quantitativamente, não está contido no indivíduo. Mas esse conjunto não é a espécie. A espécie é só o que há de comum entre todos eles. Se a espécie fosse o conjunto dos indivíduos, tá certo? Então, uma espécie que desaparecesse, uma espécie extinta, deixaria de ser espécie, coisa que ela não deixa. Você pode falar de espécie extinta, porque a espécie não coincide com a totalidade numérica dos indivíduos que a exemplificam, mas apenas com os traços estruturais comuns que estão presentes em todos eles. Portanto, a rigor, não há diferença entre indivíduo e espécie. Tá certo? Quer dizer, indivíduo é uma noção quantitativa, né? E espécie não é. Espécie é um conceito geral descritivo. Então, é daí que surge toda a confusão a respeito. Quer dizer, a pergunta de se o que existe são indivíduos ou espécies, não é isso que Aristóteles está respondendo. Tudo que chega ao nosso conhecimento, que chega à nossa presença, são indivíduos. E isso é uma frase, vamos dizer, absolutamente incontestável. Tá certo? Porém, se o indivíduo chegasse desprovido dos traços que definem a sua espécie, ele próprio estaria indefinido. Né? Porque o mesmo Aristóteles que diz que nós só conhecemos indivíduos, ele diz que o indivíduo em si, enquanto tal, é inapreensível. Ou seja, você não pode dizer nada a respeito dele. Tudo que você disser de um indivíduo, você está dizendo dentro, vamos dizer, dos critérios que descrevem a espécie. Não há outra maneira. Quer dizer, a individualidade pura, que é um conceito limite, um conceito absurdo, seria, vamos dizer, o indivíduo que não tem nenhum dos traços da sua espécie. Então ele não tem traço algum. Porque se você conseguir descrever esse indivíduo, o que você descreveu? Você descreveu a espécie dele, ainda que ela tenha um só representante. Aqui, Wesley da Silva Rosa. Gostaria que o senhor falasse do livro O Segredo. Bom, eu não li esse livro, eu conheço assim por ouvir falar, mas aqui nos Estados Unidos o número, tá certo, de publicações e livros e vídeos desse tipo que tem é uma coisa impressionante. A gente chega para vocês e diz, olha, toda a sua vida é uma enganação, você está vivendo na ilusão, mas eu tenho aqui o segredo que vai lhe mostrar a realidade das coisas. Né? Quando você vai ver uma banalidade, sempre uma banalidade atroz, né? E, às vezes uns chegam para você e falam, não, isso aqui é uma oferta só para poucas pessoas, é uma sociedade secreta, você como é um tipo muito especial, nós vamos lhe revelar Teve aqui um sujeito que foi o criador da UPS, essa empresa de transporte. Ele ficou milionário jogando pôquer, e daí com o dinheiro ele criou a UPS. E ele tem uma sociedade secreta desse tipo. Eu falei, vou entrar nisso só para ver o que que é, né? Então era tipo o segredo aqui, vou lhe mostrar um segredo do universo, né? E como você adquirirá poder. Daí vi, o livro é um tratado de sacanagem, entendeu? É só como enganar os outros. Como... É, assim, era o manual do mensalão. Então, isso aqui não é muito diferente, não. Alexandre Miro Ribeiro pergunta: de que modo a mente revolucionária que detesta a realidade se relaciona com essa grade de determinações a que todos estamos sujeitos? Bom, a primeira característica da mentalidade revolucionária é o seu, sua ambição de fugir dessa grade de determinações, de alcançar uma supra-realidade na qual estaremos livres dessas determinações. Se, quando eu comecei o estudo da mentalidade revolucionária, eu disse que eu não tinha condição de estudar a origem histórica, que eu ia descrever somente a estrutura, quer dizer, os elementos que são repetitivos e permanentes. Mas agora, com as coisas que eu estudei depois, eu já sei claramente qual foi a origem. Quer dizer, a origem foi realmente nos movimentos messiânicos do século XV, tá certo? Que queriam trazer o juízo final assim à força. Quer dizer, eles mesmos iam realizar o juízo final imediatamente, iam matar todos os maus e implantar, né, o reino de Jesus na Terra. Então, isso aí, evidentemente, já é de cara, quer dizer, a negação de todas as condições que determinam a nossa existência. Tá certo? E é uma espécie de transferência da vida terrestre para um conjunto de possibilidades que só é concebível na escala da eternidade. Tá certo? Por exemplo, se você disser, vamos dizer, o conhecimento universal, a ciência universal que explica tudo, falou, bom, a ciência universal que explica tudo, ela, por definição, ela não pode estar ao alcance de um ente mortal, ilimitado. Não tem jeito. Quer dizer, a ciência total é incompatível com a nossa condição parcial, ilimitada. Portanto, é uma expressão hiperbólica que nós usamos e que, por si mesma, ela só é concebível como impossível. Ela só é concebível na base, vamos dizer, de uma assíntota, a curva que vai aproximando, mas não chega. Não chega jamais. Quer dizer que até o verbo aproximar aí é um pouco inexato, porque como pode haver aproximação se não há um ponto de chegada? Não é isso? Então, eu acho assim, o problema com a mente revolucionária é justamente a revolta contra a condição da existência humana. E na hora que você revolta e tenta superá-la, aí mesmo que você se torna ainda mais escravo dela, porque você abdica da capacidade de lidar com ela racionalmente. E você conserva a razão só para determinadas finalidades específicas. Por exemplo, aqueles revolucionários taboritas, eles eram completamente loucos, mas no campo da estratégia e tática militar eles não eram loucos. Eles eram muito racionais. Em economia, eles eram completamente doidos, porque eles diziam para as pessoas pararem de trabalhar. Quando elas pararam de trabalhar, elas só podiam viver de assaltos. Então, essa única atividade econômica taborita era roubar quem não era taborita. Tá certo? E é claro que isso pode durar até um certo ponto. Quando acabar a última vítima, acaba você junto. Tá certo? Mas, do ponto de vista de estratégia e tática militar, eram extremamente racionais. Criaram, inclusive, algumas táticas que não existiam na época e deram um baile em várias tropas reais, imperiais e papais que foram mandados para acabar com eles. Então, quer dizer que essa abdicação da razão, ela é, evidentemente, ela é parcial, ela é um engano, é um engodo, né? Quer dizer, se faz de irracional, mas na verdade não é. Eu acho que realmente a mentalidade revolucionária pode ser descrita em termos de rebelião contra a estrutura da realidade, ou por isso, e por isso mesmo de inversão. Inversão do tempo, por exemplo. Né? Então, como eu disse, não há como você escapar nem da irreversibilidade e nem dos ciclos. Ou seja, nem da sucessão de diferenças e nem da repetição parcial. Nós não temos como escapar disso. Se a gente quiser, agora nós vamos aqui instituir o negócio, não haverá mais mudança. Nós vamos ter o fim da história, né? E tudo agora será eterno, né? Então, o simples fato de ele dizer, o indivíduo dizer isso desde a sua própria temporalidade terrestre, já é uma incongruência tremenda. Isso quer dizer, Deus pode transcender a superioridade, a condição terrestre, porque ele não está nela. Ele só se submete a ela quando quer. Ele só fez isso uma vez. E não pretende fazer de novo, não. Ninguém vai crucificar Jesus de novo. Né? Então, quer dizer, aí é o efeito sem causa. E a mentalidade revolucionária, de fato, é representada pelo barão de Munchausen, né, que estava se afogando e saiu da água se puxando a si próprio pelos cabelos. Né? É como aqueles desenhos do Escher, né? A escada que termina no seu próprio começo, a mão que se desenha a si mesma. A mentalidade revolucionária é exatamente isso. Quer dizer, é uma confusão do mundo da representação com o mundo da existência física real. É realmente uma coisa doente. Maurício Sombrio pergunta: as coisas externas são produtos da nossa mente, o ser é que transforma o meio ou vice-versa, ou foi o meio que influenciou o ser e houve uma adaptação? Bom, eu acabei de explicar isso aí, tá certo? Que eu digo que nem mesmo as chamadas formas a priori da nossa percepção são inteiramente subjetivas, nem isso está na nossa mente. Não haveria formas a priori da percepção se o mundo fosse suprimido e sobrasse só o nosso cérebro. Tá certo? Quer dizer, as famosas formas a priori são as estruturas do próprio cosmos, dentro do qual nós estamos, e que nos recordam e trazem de novo e de novo e de novo para nós esse mesmo conjunto de relações que então nós gradativamente nos tornamos capazes de apreender. Portanto, é a mesma coisa dizer, praticamente nada está na nossa mente. Né? Eu não acredito nem mesmo que a memória seja um depósito. A memória é simplesmente a capacidade que você tem de repetir certas coisas se você receber do mundo externo os estímulos necessários para isso. Por que que nós precisamos de recursos mnemônicos? Por que que nós precisamos de bibliotecas, de arquivos? Por que que nós precisamos de cursos de aprimoramento da memória? Tudo isso nos vem de fora, pô. É? Então, essa é a mesma coisa que dizer: a nossa memória está espalhada aí pelo mundo e nós só conectamos. Nós somos uma espécie de relé, tá entendendo? Que é um ponto onde duas coisas se ligam. Não, é um não somos um depósito de coisíssima nenhuma. Né? Caio Augusto Maciel, nossa, que nome bonito, Alves Bridon da Câmpora. Antes de perguntar, agradecimento também aos seus ensinamentos. Eu que agradeço. No Gênesis encontramos a narrativa da Torre de Babel. Nosso mundo atual não se parece com o lá descrito? A nova ordem imposta ao mundo, grandes cidades cheias de luz, cores e edifícios altíssimos, alta tecnologia, o mundo atual e o futuro que já se desenha. Parece ser o mundo em que tudo se resolve com um simples apertar de um botão. E desenvolvendo uma ciência que pretende abarcar todo o conhecimento possível, mas a cada anúncio de descoberta fica claro que nada é sabido. E assim, para lá. A cada nova utopia, a cada nova revolução, vê-se apenas mais uma tentativa de apropriação do mundo pelo homem e virar as costas a Deus. Tudo isso não seria a narrativa da Torre de Babel, um aviso deixado a nós há milênios, mas que hoje parece esquecido? Bom, esta é exatamente a posição do Jean Brown. Jean Brown, filósofo protestante, e para ele o conjunto, vamos dizer, da história do saber humano é uma série de tentativas, vamos dizer, das quais nós não podemos escapar, das quais nós somos obrigados a empreender de uma maneira ou de outra. Tá certo? Mas que cada problema que você resolve gera 10 outros problemas. Quer dizer, se é a limitação intrínseca da condição terrestre, nós não podemos, não temos como escapar dela. Nós só escapamos dela na morte, tá certo? E na passagem à eternidade. O resto é tudo a tentativa de você criar uma eternidade de brinquedo aqui para nós. E essas promessas, elas sempre falham. Ou seja, os empreendimentos humanos, eles só estão adaptados, bem adaptados à estrutura da realidade, quando eles aceitam a sua própria limitação. Quando eles sabem que eles vão resolver um pedacinho do problema e com o risco de criar outros. É isso? Esta é realmente a condição humana. Olha, eu recomendo para vocês que assistam um documentário que tem na Amazon, que se chama Alaska, The Last Frontier. Alaska, a última fronteira. É uma família, suíços, que veio antes da guerra, comprou lá um terreno imenso e decidiu viver de uma economia de subsistência, quer dizer, levando para lá alguns equipamentos modernos, mas vivendo totalmente separado da civilização. Ali não tem não tem estrada, a única maneira de se comunicar com lá é de avião ou por barco, ainda leva um tempão para chegar lá, é arriscado, às vezes não dá para chegar. Então, eles têm que resolver todos os seus problemas. Assista esse documentário e você vai ver o que é realmente a condição humana na sua crueza. Cada problema que você resolve, tem outro, e tem outro, e tem outro, e tem outro, e tem outro, e tem outro. Você, eles nunca podem parar de trabalhar nem 5 minutos. Né? Esta mesma situação, por exemplo, você quer ter um cavalo para ajudar você a puxar o arado. Bom, só que tem... Ótimo, arrumou o cavalo. Só que agora você tem que dar de comer ao cavalo. E para dar de comer ao cavalo, você tem que plantar o feno. E você só tem 4 meses de verão, depois 8 meses de inverno. Então, nesses 4 meses, tem que plantar o feno, crescer e cortar e guardar num lugar onde não dê uma praga, não dê nada. Tá certo? Para você dar para o cavalo durante aquele tempo. Acontece que durante o tempo em que você está lá cuidando do feno, vem uma raposa e come suas galinhas, tá certo? Então você tem que parar, falar, agora tem que correr atrás da raposa. Leva um dia, dois dias, três dias, quatro dias, até você achar a raposa. E você está lá caçando a raposa, né? E pensando, pô, eu tenho que pescar para acumular peixe, para fazer o peixe seco para o inverno. Então tudo que você vai fazer, você está deixando de fazer outra coisa que você teria de estar fazendo. Então você tem ali, de resumo, a condição humana, vamos dizer, na sua crueza material. Nós todos vivemos dentro dessa condição humana, todos nós. Só que... com a divisão do trabalho, cada um só faz um pedacinho e não lembra o pedacinho que o outro está fazendo. Então, dá a impressão de que é muito natural, por exemplo, você ter luz elétrica, você ter uma casa confortável, você tem um carro, você tem gasolina, você tem mais isso, você tem mais aquilo, você tem mais aquilo, tem tratamento para tudo, etc. Mas isso é resultado, vamos dizer, da divisão do trabalho e do encadeamento de causas que normalmente as pessoas não sabem recompor na cabeça, né? Se você perguntava a um cidadão que se acha culto, eu digo, ah, você acha que você é culto? Você é um cara muito inteligente? Muito bem. Então agora você vai me dizer aqui da onde saíram todas as coisas que tem dentro da sua casa. Como é que elas vieram parar aqui? O cara não sabe, porra. Hã? Agora, aquela família no Alasca, ela sabe de onde veio tudo o que eles têm, tudo o que eles comem, tudo o que eles usam, um por um. Outra coisa, o sujeito tem que prever tudo. Hã? No instante em que ele está plantando um negócio, ele tem que prever, assim, quando que o rio vai congelar, porque ele tem que pescar uns peixes antes disso. E precisa uma certa quantidade de peixe. Você tem que saber a quantidade exata que você vai precisar durante 8 meses. Você, a sua família, seu cavalo, seu cachorro, sua vaca, tudo. Né? Então, eu olhava e falava, mas cada um desses caras é um gênio assombroso. Ele é um Leonardo da Vinci, né? Porque os caras sabem tudo, eles preveem tudo, e claro que às vezes dá errado. Né? Por exemplo, o nego, ele estava fazendo um pasto. Daí, no meio do pasto, tem um toco de árvore. Falou, agora tem que tirar esse toco daí. E foi com o machado, não deu, foi com o trator, não deu, fez tudo. Daí resolvi explodir o toco. Daí pegava fazer um buraco no toco, enchia de pólvora, botava um pavio, saía todo mundo correndo, ficava esperando nada. Uma vez, duas vezes. Primeiro foi os amigos dele, a família dele. A segunda vez foi menos gente, a terceira foi menos. Não, o filho estava sozinho lá tentando explodir o toco. O cara levou 15 dias para explodir o raio do toco, entendeu? E enquanto isso, atrasou, né, a preparação do resto do pasto, atrasou a pescaria, atrasou a caça, atrasou tudo, tá certo? E se quebra uma máquina, por exemplo. Eles, claro, foram lá com algumas máquinas, de vez em quando, ainda compram algumas. Se ele precisa comprar uma máquina, ele tem que ir de barco, 150 milhas, um frio desgraçado, né, para comprar a máquina, botar a máquina no barco, trazer. E se a máquina quebra? É? Não tem mecânico, eles têm que saber tudo. Então o cara conserta trator, conserta automóvel, conserta aquela maquininha de ir na neve, conserta as ferramentas, conserta a eletricidade da casa que é feita por eles mesmos. O cara tem que saber tudo. É? Então... eu digo, aqui ali você tem a situação material do ser humano em miniatura. Você vê uma tribo de índio, tem todos aqueles problemas. Tem uma segunda série de documentário que chama Yukon Men, os homens do Yukon, que é o mesmo problema, mas vivido não numa família, sim numa cidade de 200 pessoas. O problema é o mesmo, e até pior, você tem um pouco de divisão do trabalho, tá certo? Mas acontece que ninguém pode viver só de um trabalho. Por exemplo, tem um sujeito que conserta, que eles fizeram um encanamento que passa água quente para a cidade. O cara que conserta o encanamento, ele também tem que acumular peixe e carne para o inverno. Então ele também tem que ser caçador e pescador. Mas para ser isto, ele precisa ter um certo número de cachorro para puxar o trenó. Então, o cachorro come porque não para de comer. Então você também tem que prover a comida do cachorro. E assim por diante, quer dizer, todo mundo tem todos os problemas. Né? Ninguém escapa. Então, isso quer dizer que aquela é uma sociedade cujo funcionamento... Isso é o que eu achei notável. Cada um dos membros dessas duas comunidades conhece o problema da comunidade como um todo. Existe a divisão do trabalho, mas não existe assim, o trabalho invisível que o sujeito está fazendo lá do outro lado e que você não sabe o que ele está fazendo. Né? Então, por exemplo, enquanto nós estamos conversando aqui, tem um hospital ali, tem gente lá atendendo emergência, tem o cara que foi atropelado, né? Tem o guarda que está perseguindo um ladrão lá não sei aonde, tem o cara da companhia de eletricidade que está de plantão nesta hora, trabalhando, né? Enquanto você dorme, ele está lá acordado. A gente nunca pensa nessas coisas, mas numa comunidade pequena você vê tudo isso funcionando. Recomendo muito que vocês vejam isso, para que vocês entendam que, vamos dizer, o problema da sociedade humana é o mesmo, naquela situação e na nossa. Só que aqui, a divisão do trabalho picota e as coisas e torna tudo invisível para você. Então, você não sabe de onde vêm as condições que sustentam a sua existência, tá certo? E é claro que uma coisa com a mentalidade revolucionária não pode surgir num lugar desse, como não surge numa tribo de índio. Uma coisa que eu também pensei, vendo isso, falei, olha, os problemas que essa cidadezinha tem, ou que essa família tem, são os mesmos que uma tribo de índio tem. Você recuar para a chamada idade da pedra, do homem neandertal, ele tinha todos esses problemas. E se ele não tivesse uma capacidade de previsão idêntica à que esses caras tinham, que tem, a espécie teria acabado. Portanto, eu imagino que o homem neandertal devia ser monstruosamente inteligente. Porque cada um tinha que controlar tudo também. A caça, a pesca, a agricultura, a saúde, a segurança, tudo, pensar em tudo ao mesmo tempo, né? Coisa que o homem médio de hoje não tem essa capacidade. Né? Então, é daí que a gente vê, desse ponto de partida, que é a condição real do ser humano na Terra, até surgir uma coisa tão absurda e tão louca quanto a mentalidade revolucionária, teve que passar muito tempo. Isso quer dizer que o isolamento entre cada indivíduo e a condição objetiva que rodeia a sociedade, foi se tornando cada vez maior, o hiato. Então as pessoas já não sabem mais onde elas estão e o que, que assegura a sua subsistência, elas simplesmente não sabem e começam a imaginar coisas. Então é por isso que o Dr. Miller, que era um gênio da psicologia clínica, ele dizia que às vezes algumas pessoas as adoecem, elas ficam neuróticas simplesmente porque elas subiram socialmente. E assim, na medida que elas sobem, elas estão mais afastadas desses problemas básicos, tá certo? E perdem, então, o verdadeiro controle intelectual da sua vida e começam a viver de mitos. Então, ele recomendava uma queda de posição social. Tem um sujeito rico que chegou lá com uma neurose, ele mandou o negro trabalhar 3 meses numa olaria, fazendo tijolo. O cara sarou. Só de ele voltar para os... Vamos voltar aos básicos, né? Assim, quem não trabalha não come... Né? E você vai ter que ficar o tempo todo lidando com barro, com terra. Né? O sujeito sarou. E acho que essa terapia é genial. Né? Então, ver, a mentalidade revolucionária é só uma dessas fantasias loucas que só podem surgir num meio urbano altamente elaborado, com já altíssima divisão de trabalho, onde a pessoa é suficientemente deslocada da realidade para presumir da sua capacidade de ação ao ponto de achar que pode instaurar a eternidade aqui. Eu garanto que nenhum esquimó jamais pensou uma estupidez dessa, nenhum índio pensou uma burrice dessa, e esse pessoal lá do Alasca também não pensa essas coisas. Então, às vezes ali tem coisa desesperadora, o frio está chegando agora, falta 10 dias para vir o inverno. O inverno é ser 8 meses, e durante a maior parte dele é tudo escuro o tempo todo. Não tem dia. duração dos dias vem diminuindo até que sumiu. Então não dá para fazer absolutamente nada, você tem que ficar trancado em casa. E daí o nego pensa, eu não tenho comida suficiente para o inverno. Daí tem dois carinhas lá que ficaram desesperados, falaram, pô, nós temos que dar um jeito. Eles ouviram falar de uma ilha, que fica não sei onde, que é uma ilha que não é habitada, só tem animais selvagens, que fica a 150 milhas. Então eles pegam um barco, se enchem de arma e vão lá, e percorrem a ilha, não encontram um raio de um animal selvagem, nada, absolutamente nada. E todo mundo diz que está cheio de urso, não sei o que, não tem nada aqui, só tem tatu-bola. Desesperador, os caras têm que voltar correndo, falei, agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos catar moranguinho. É assim, os caras não têm um minuto de descanso. Então eles não conseguem escapar da realidade e não conseguem escapar, isso que eu acho mais bonito. Eles não conseguem escapar nem da rede das condições que pesam sobre a comunidade e nem dos vínculos de causa e efeito, do cálculo de possibilidade e impossibilidade. Eles não conseguem escapar disso um minuto. Não dá para sair voando com a fantasia, entendeu? Então é por isso que todos eles, embora a vida seja duríssima, todos eles dizem, eu não saio daqui por nada deste mundo. Eu saio daqui e vou para o hospício. E tem cara lá que fugiu para lá quando era jovem, por ter cometido um crime, ou porque era bêbado. Os problemas sumiram. A pessoa virou uma pessoa normal, honesta, racional, entendeu? Vamos lá. Carlos Lopes. A luz não seria um exemplo de generalidade, já que não se faz luz com um fóton? Então, olha, ninguém jamais viu um fóton. Um fóton não é um elemento da nossa experiência. O fóton é uma abstração científica obtida com aparelhos complicadíssimos. Tá certo? Em medida da colaboração de muitas pessoas, daí você descobre que existe um treco que talvez seja um fóton. E que você equaciona matematicamente, mas que não é um dado da sua experiência. A luz para nós não é um objeto. Né? A luz só se torna um objeto através de uma série de elaborações científicas cada vez mais abstratas e que arriscam nos colocar num plano de falsidade, de fantasia ontológica terrível, onde o indivíduo vai confundir os objetos da experiência, né, com objetos da experiência científica. O que é uma experiência científica? É uma coisa feita através de aparelhos, de cálculos complicadíssimos. Tá certo? Aparelhos que, por sua vez, cujo manejo, por sua vez, não é aprendido cientificamente, mas é aprendido quase que esotericamente. Um técnico mais experimentado ensina o outro através, vamos dizer, de gestos, de olhares, de toda uma comunicação não verbal. Depois de tudo isso, descobri que existe um treco chamado fóton. E o fóton não é um objeto de maneira alguma. E a luz também não é um objeto. A luz, vamos dizer, é o meio, é o quadro dentro do qual se dá a nossa experiência. Ela só pode ser concebida ontologicamente assim. Agora, quais são os elementos que a compõem, que a tornam possível? Eu digo que esse é um problema muitíssimo remoto, muitíssimo secundário. Tá certo? Então, a luz não é um objeto, portanto, não é uma individualidade. Tá certo? E os fótons também não são individualidades. Tá certo? Eles são, por assim dizer, hipóteses, vamos dizer, provisoriamente confirmadas por experiências. É só, não passam disso. Felipe Trielli pergunta, lendo os primeiros capítulos do Mínimo e ouvindo sua aula semana passada, pensei muito em meus filhos pequenos. Gostaria de saber se há algo a fazer para tentar protegê-los desde já de virarem imbecis juvenis, tendo em vista que as escolas brasileiras estão tomadas por professores esquerdistas. Digo, muito bem, isso aí só tem um jeito. Você só vai conseguir fazer isso se você se tornar a referência principal deles. E se você tiver mais autoridade do que a escola, mas para isso você precisa ser um polo de atração mais interessante do que a escola. Né? Você precisa, primeiro, fazer com que a sua ligação afetiva com os filhos seja muito profunda. Isso você tem que fazer desde o primeiro dia. Tá certo? Você tem que ser o suporte, o abrigo afetivo. Você tem que ser a vacina contra o medo, contra a tristeza, contra a depressão. Você tem que ser o lugar para onde eles voltam, né, quando eles estão tristes, né? Ou quando se sentem fracos. Você precisa criar um elo de confiança. Você só vai criar esse elo de confiança se você não quiser educá-los. A sua função não é educar os filhos. Ah, eu quero que meu filho seja assim, assado, e vou treiná-lo para que seja isso. Se você fez isso, você já está usando o filho como um instrumento. E não é esta a coisa certa. Tá certo? Você não tem que ser propriamente o educador dos seus filhos, mas você tem que ser o exemplo do que elas querem ser quando crescer. Você tem que agir com elas exatamente do jeito que você gostaria que o seu pai tivesse agido quando você era criança. Quer o pai tenha agido, quer o pai não tenha agido, mesmo que você tenha ficado órfão, existe um pai imaginário na sua cabeça. O que você queria que seu pai fizesse? Então, ou seja, você tem que ser uma coisa boa na vida deles. Agora, se você quer que eles alcancem tal ou qual objetivo, bom, então o objetivo já se tornou uma coisa boa e você vai ser um instrumento malvado que vai forçá-los para que eles cheguem lá. Isso aí, se entrou por aí, você já entrou pelo lado errado, tá certo? Você não tem que educar os seus filhos, mas você tem que ser a pessoa a quem eles se dirigem quando tem dúvida. Quer dizer, você não é um professor, mas é uma espécie de balcão de informações, você está entendendo? E você tem que desenvolver neles a confiança no que você está falando, o que exige, vamos dizer, uma sinceridade muito profunda, tá certo? E também a consciência da sua autoridade de pai, né? Você não é igual aos seus filhos, você não é um coleguinha deles, você não é um amigo deles, tá certo? Você é eminentemente o protetor deles, né? E o protetor, ele tem que ter autoridade. O que é autoridade? Autoridade significa que eles querem te obedecer, né? Eles procuram a sua orientação. Para que eles façam isso, é preciso que você não fique impondo essa orientação a todo momento. Então, quanto menos interferir, melhor. E quanto mais eles sentirem que você é que tem amor por eles, que você é o protetor, que você é a pessoa confiável, eles vão estar vacinados contra qualquer besteira. Se eles confiarem mais em você do que no professor, está resolvido o problema. Não é muito complicado. Você não precisa fazer homeschooling, você não precisa fazer coisíssima nenhuma. Eu nunca tive tempo de fazer homeschooling, de coisíssima nenhuma, entendeu? Né? Na verdade, nunca ensinei coisa nenhuma, né? Nenhum dos meus filhos, eu só respondi o que eles perguntavam. Agora, aqui vou fazer um programa de homeschooling, etc. Então, você já virou uma espécie de administrador, uma espécie de prefeito, entendeu? Né? Isso... Bom, cada um encontra o seu arranjo, mas eu acho que estes princípios aqui são fundamentais. As pessoas, elas pensam muito, vamos dizer, na formação dos filhos, tá certo? E não, vamos dizer, na personalidade. A personalidade da criança não se desenvolve pelo ensino que você transmite a ela, mas pela convivência real, né? Não pode ser uma coisa planejada da sua cabeça, tá certo? Tem que ser, vamos dizer, a transmissão constante do amor, da proteção, da solidariedade. O filho tem que saber que você está do lado dele, aconteça o que acontecer, tá certo? E quando enquanto é pequeno, não dê bronca. Só dê bronca depois que eles estão... Veja, um neguinho até os 5 anos, ele não tem nem muito clara a noção de eu, você entendeu? Como se ele não tem a noção de eu, como é que ele vai ter a noção de culpa, meu Deus do céu? Não dá para fazer, espera um pouco, tenha paciência, né? É o que está na Bíblia, não atormente o seu filho. E quando a Bíblia fala que é para usar a vara, ele tá falando, não está se referindo a bebê pequeno, pô. Hã? Então, como diz, vai pegar um do seu tamanho, tá entendendo? Então, quando o filho já tem 14, 15 anos, aí você pode ser meio durão com ele, mas quando é pequenininho, tem que ser no só love, tá entendendo? Não tem outro jeito. Senão você vai infundir um medo nele, né? E outra coisa, não fique brincando muito com as crianças, não, né? Ah, vou ter que jogar futebol com meu filho, se eu não fizer isso, o que ele vai dizer de mim? Você é o pai, rapaz, tá pensando o quê? Que palhaçada é essa? Vai ficar brincando como se fosse criança? Não, você tem que ter, vamos dizer, aquela distância, senão ele não se sentirá seguro perto de você, meu Deus do céu. É? Eu muitas vezes observei meus filhos que eles faziam perguntas, pediam autorização para fazer as coisas mais óbvias. Pai, posso ir no banheiro? Mas é claro que pode. Mas por quê? Daí eu fiquei pensando, por que eles pedem autorização para fazer essas coisas? Porque quando faz com a autorização do pai, ele vai com mais prestígio, mais autoridade aos seus próprios olhos. Ele não é o Zé Mané qualquer que está indo no banheiro, ele está cumprindo uma ordem de uma pessoa importante, entendeu? Então, eu não acho que criança seja rebelde, eu acho que criança tem um instinto de obediência inato. Eles procuram o pai e a mãe para isso. Agora, se você fica se metendo muito e impondo a eles coisas que eles não entendem, eles vão ficar atrapalhados. Também, o negócio de não entender... Faça uma outra coisa, nunca dê explicação para o filho. Se você manda fazer certa coisa, ah, por quê? Porque eu mandei. Aceito, tá certo. Ele é meu pai, mandou, eu vou fazer. Quer dizer, esse senso, vamos dizer, de ter amor à autoridade. Você tem que transmitir isso a eles, né? Então, primeiro, mostrar que você está sempre do lado deles. Sempre, sempre, sempre, sempre. Segundo, não incomodar, não atormentar, como diz a Bíblia, não ficar interferindo muito, deixar os bichinhos, você fica de longe olhando para ter segurança, né? Mas não interfira muito, né? Não desça do seu pedestal e ir brincar, porque isso aí é um fingimento, né? Ah, eu tenho que jogar futebol com os filhos, eu tenho que brincar não sei o que com eles. Você não tem que fazer coisíssima nenhuma, assim. Sabe o que você faz? Faz vários filhos para um brincar com os outros, pronto, né? E você fica lá cuidando dos seus negócios, você não faz parte do time, você é o guarda do estádio, porra. Né? Tá entendendo? Mas o guarda vai parar de tomar, né, de proteger as pessoas e ir lá jogar também. Isso não é possível, né? Então, eu acho que se você... Essas dicas, eu demorei para entender, mas eu entendi. E sei que elas funcionam. E são coisas muito mais simples. Você vai numa tribo de índio e vê se você vê o índio brincando com o filho. Nunca. O filho é que imita o pai. Ele quer brincar daquilo que o pai está fazendo. É? Não é normal? Quer dizer, não sou eu que tenho que virar criança, é ele que tem que virar adulto. Não é coisa mais óbvia, é? Eu me lembro quando eu brincava, quando era criança, eu brincava, tentava brincar imitando o que os adultos estavam fazendo. Né? Olha, Marcelo Martins de Martins. Ele escreve uma longa carta e a carta tem uma espécie de narrativa de um problema pessoal. Eu não vou responder aqui. Tá certo? Mas, e também não acho que o problema que você conta aqui seja tão grave. Só quero observar uma coisa. Você está escrevendo muitíssimo bem. Quer dizer, no mínimo.